Gear 4ª edição no Brasil. Diversão Offline foi um show de evento e um show de anúncios. Renegade Studios anuncia Clank in Space. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast de notícias, dessa vez com uma party diferente do que a gente estava habituado, né? Na semana passada eu estava sozinho, mas para contribuir para essa semana cheia de anúncios muito interessantes, tenho aqui a presença de Snake. Olá, boa noite. E temos a presença de Fátima, quer dizer, de Diogo. Boa noite. E aí, Diogo? Boa noite. Olha só, galera, tudo bonito aqui. E estamos aqui começando o nosso podcast de notícias. Estão empolgados com as notícias dessa semana? Gente, é muita coisa. Eu tô empolgado, meu bolso nem um pouco. Ah, claro. Sempre os nossos bolsos vão chorar bastante. Com tanta notícia, cara, só faltou tocar o plantão da Globo. Pam, pam, exatamente. Pam, pam, mas tem os break news no nosso canal do YouTube, hein? Olha! Sempre aparece lá com noticiazinhas e uns destaques. Mas enfim, bom, esse aqui é um podcast que é um complemento do nosso canal de notícias no Telegram, o Jogatina BG News. Mas você também pode acompanhar o Jogatina BG em várias outras redes, né? Redes sociais, no Twitter, no @JogatinaBG. No Facebook, como, Snake? No Facebook, você também vai achar como... Facebook.com/JogatinaBG. Exatamente. No YouTube, Diogo Matraca. No YouTube, você pode assinar o nosso canal JogatinaBG. youtube.com/JogatinaBG. E falando em muito amor, a gente recomenda sempre que a galera entre, sabe onde? No nosso grupo do Telegram, onde a gente tem nossos melhores ouvintes e assinantes lá comentando sobre board games, onde o Diogo dá spoiler da gravação que tá sendo da natação sempre. Então a gente vai... Ô, boca aberta. Ah, eu puxei o assunto e você respondeu. A culpa também foi sua. É, justo. Mas... antes da gente começar as notícias, temos destaques, né? Eu já falei a respeito do nosso Break News, é uma série de vídeos que acontece do nada, que a gente fala sobre notícias relevantes aqui pro mercado nacional. E eu sempre, nacional e internacional, assim, sempre que tiver uma coisa bombástica, normalmente eu só foquei praticamente em coisa que eu gosto, TI 4 e Civilization, mas tudo bem. Pedi a foto dos avos igual um mendigo abraçado na sua caixa de TI 3. O cara não sabe olhar um amor no olho da pessoa abraçando uma caixa de TI 3, olha só. Sinceridade no olhar. Tivemos também nosso especial de Terra Mística no canal, onde teve 3 vídeos voltados pra esse jogo maravilhoso, com um overview, uma análise e um top 3 facções. Eu e o Irra gravamos lá, então confira, vai estar linkado abaixo também, certo? Vamos às nossas notícias, começando pelo Brasil e notícias referentes ao dia 15 do 8 ao dia 21 do 8. E para começar, esse final de semana que passou, que foi dia... 19 e 20? Dia 19 e 20, rolou a Diversão Offline no Rio de Janeiro e contou com a presença de vários editores com stands e diversas atividades. E por ser um dos maiores eventos no Brasil, as editoras aproveitaram para anunciar e enfatizar sobre muitas coisas. Cara, as editoras acho que estavam aguardando para esse evento e para anunciar muita coisa. A gente começa com a Galápagos, né? Que teve maior burburinho aí por conta dos anúncios. Cara. Começando, obviamente, pelo TI 4, que eles anunciaram oficialmente, né? Para vir no começo do ano que vem. O começo, ou ali metade, até metade do ano, vem Twilight Imperium 4ª edição. Olha esse jogo, vai vir pro Brasil, cara. Cara, eu imaginei perfeitamente a cena dos Abos em casa tendo um treco. Porque, tipo assim, a Fantasy Fly anunciou no dia seguinte, a Galápagos falou: vou trazer. Falei, cara, já era. Deus, mamãe! Eterna, sabe o Galvão e o Pelé pulando assim junto? Então... Eterna! É Twilight! É Twilight, Pirpa! Desculpa o palavrão, mas também vou bipar. A Fantasy Flight disponibilizou o manual do jogo, se a galera quiser ver, né? Porque o Twilight Imperium 4ª edição tá com uma proposta de reduzir um pouco o tempo de jogo, né? Não vai reduzir bastante, mas vai reduzir muito mais do que espera, né? De 15 para 12 horas. Talvez. A gente tá dando risada, mas é verdade. Tô dando risada chorando, sabe? Chorando com a nota de dólar, assim, né? Secando. Exatamente, aquele gif que eu mando no grupo direto. Diogo. Pois não. Você que é fã de Star Wars, o que a Galápagos anunciou? 2 títulos aí. Cara, olha só. A Fantasy Fly falou, aí logo embaixo a Galápagos foi e assinou, cara. Star Wars Rebellion e Star Wars Legion, cara. Legion que acabou de ser anunciada, né? Os caras da Fantasy Fly montaram um tabuleiro lá na Gen Con. Sabe aquele tabuleiro, assim, que é pra vender o jogo? Um não, três tabuleiros. Eu vi os vídeos, cara. Exato. São três vídeos. Aí eles mandaram as fotos, né? Fizeram aquela propaganda toda. Aí no dia seguinte a Galápagos vai e fala assim: não, eu vou trazer lá de um pro Brasil. Eu falei, não, mentira, cara. não é possível. Eu até olhei no calendário, mas não era 1º de abril, cara. E Legion vai ser, pra quem a galera não conhece, a gente vai falar um pouco mais, mas é um jogo de miniaturas, né? Também. Um estilo Warhammer, né? Um Rune Wars da vida. Exato. Desculpa ser o babaca do rolê, mas não é Legion? Só. Legion, exatamente, Legion. Eu só tô perguntando, desculpa. Não, eu sou burro mesmo. Star Wars Legion, olha aí, pronto? Okay. O próximo título que a Galápagos trouxe e anunciou foi Rising Sun, aquele jogo da Eric Lang, que teve um destaque absurdo, cara, no financiamento coletivo através do Kickstarter, né? Outros títulos foi Arcadia Quest Inferno, mais Pets, as duas expansões. Na verdade, uma expansão e outro pode ser considerado um standalone. Exatamente. Que é o Inferno, né? Dead of Winter, Warring Colonies. Cara, muito legal, de 4 a 11 jogadores. Como que é? Essa expansão. Esse Dead of Winter vai ter um sistema de duas colônias, uma colônia contra a outra, e pode jogar de 4 a 11 pessoas. É tipo quando o Zombicide colocou aquela historinha de time, sabe? Só que com o Dead of Winter, que eu acho muito mais legal que o Zombicide, desculpa. Faz mais sentido, né? Diogo, você que ficou empolgado com o LCG, fala aí. Cara, Legend of the Five Rings, que é um jogo de cartas, né, um card game que a Fantasy Flight também anunciou, com a temática daquele Japão feudal, da época dos samurais e etc, e eu tô muito interessado nesse jogo. Mas qual que foi a novidade que a Galápagos, já que ela anunciou que vai trazer, mas como que ela vai trazer? Um formato diferente, né? Exatamente, cara, a Galápagos falou que vai abrir um sistema de assinatura, cara, você vai poder assinar as expansões do jogo, então é garantido que toda vez que chega uma coisa nova aqui no Brasil através da Galápagos, você vai receber. Eu achei isso muito legal. É, o que faz sentido, né? A galera que joga LCG, eles não querem só jogar caixa básica, porque uma hora ou outra você vai querer continuar aquela história, né? Ele tem um cenário competitivo, mas ainda assim você pode fazer toda parte do enredo ao longo das expansões. E pra quem conhece LCG, essa, digamos, esse formato, sabe que sempre tem muitas expansões, esse, né, cara? Esse formato caça-níquel que a Fantasy Fly adora trabalhar. Exatamente. Continuando aqui com a Galápagos, mais dois anúncios, né? Foi o Godfather Corleone's Empire, que é um jogo que eu fiquei de olho. Eu vi recentemente o pessoal do Secret Cabal falando muito bem do jogo. E por fim, só reafirmaram a questão do Bloodborne Card Game, né? Que eu já tinha anunciado, mas eles reafirmaram, né? Pulando agora da Galápagos indo pra Conclave, o jogo que não tá aqui na pauta, mas eu tava ouvindo o vídeo agora há pouco, Above and Below, né? Que é da mesma série do Near and Far, que foi um jogo que anunciado, né? O Above and Below vai vir até dezembro, teve um atraso na produção em conjunto com as outras editoras ao longo do mundo. E o Near and Far vai ser uma continuação espiritual, você pode pegar personagem de um pra outro, o jogo é bem legal, né? Outro jogo que a Conclave anunciou foi Ethnos, que é um jogo que muita gente tá falando muito, muito. Eu não peguei pra ler ainda, mas eu vou, assim que acabar essa gravação, vou dar uma lida bem interessante. Dois jogos da série Clank, né, Snake? Essa série Clank eu não sei qual que é. É um deck building cooperativo onde, por exemplo, o Clank básico, que você vai explorando uma masmorra onde tem tesouros que é guardado por um dragão. Mas conforme você avança, você pode fazer barulho e o dragão pode colocar marcador de perdição em você. É bem legal essa parada. A Conclave vai trazer com a expansão Sunken Treasure e também anunciou um jogo que recentemente já saiu na Gen Con, que é o Clank in Space. É tipo uma dungeon no espaço, é isso mesmo? É, ele parece que vai ser uma coisa com um tabuleiro modular. Eu não peguei pra ler um pouco mais sobre a notícia, mas muita gente que olhou, que conhece a série Clank, já tá maluca pra esse jogo do voltado pro temática espacial. Ele tá bebendo da fonte do Space Cantina, não, isso mesmo? Não, não. Não mesmo. Outro jogo que foi anunciado, que foi o Innis. É um jogo controle de área, cara, que tem uns tabuleiros mais bonitos do universo, cara. É muito, muito bonito. Depois eu recomendo vocês dar uma olhada aí, que vale muito a pena. Outro jogo que foi anunciado pela Conclave foi o Captain Sonar, um jogo que eu e o Snake, a gente tá louco pra jogar esse jogo na Snake. Sim, Captain Sonar, que demanda, além de espaço, muita gente, né? Uma tripulação. 8 pessoas, e aquele jogo de tempo real é uma versão, digamos assim, premium do Batalha Naval, né? Digamos assim. É verdade, premium. Caraca, premium, pode crer. Exatamente. Batalha Naval premium, vinha assim pro Brasil. O outro título que foi anunciado pela Conclave foi o Magic Maze, e esse o jogo teve bastante destaque recentemente por conta dessa lógica de jogos que usa aquele lance do escape room, sabe? Então Magic Maze acaba tendo uma pegada desse jeito. E um que eu coloquei aqui, que a Conclave também vai ter jogos lançados através de jogos da Community or Not, da Simon. Então o Masmorra Dungeon of Arcade, da mesma, digamos assim, mesmo universo do Arcade of Quest, não vai ser lançado pela Galápagos, e sim pela Conclave. Mas os jogos, por exemplo, você pode pegar personagem da Conclave, do Masmorra, e jogar com o Arcade, Jade e vice-versa, cara. Bem legal isso. Caramba. Eu gostei dessa parte de a Columinar North estar sendo trazida por outra editora, porque vai dar espaço pra abrir uma concorrência bacana contra a Galápagos, que tá precisando. Tá, né? Tá. Não, mas não, a Galápagos, assim, ó, tá falando aqui, voltando pra parte da Galápagos, fazia tempo que ela não dava títulos de peso, assim, né? Já tava um pouquinho parada, não sei se estava guardando pro evento, mas... Nossa, mas ela guardou 3 torpedos, né, cara? Porque TI, Rebellion e Legion é... Desculpa o palavrão aí, mas é que... Eu me surpreendi muito, cara. Galápagos não é de soltar 3 títulos de peso tão grande assim de uma vez só. E é um risco, né, cara? Porque eu tô o TI 4, mas enfim. Continuando aqui, Snake. Richard The Lionheart. Um coração de leão. Ricardo. Eu tava pensando esse jogo, lembrar. Eu acho que eu compraria só pelo título dele. Não, e cara, tá maravilhosa a produção da Kumini também. Imagine. Kumini. Ricardo Coração de Leão. Ok. É, então. Próximo título: Looters. É o jogo do Fel Barros, né? Do designer nacional. Diogo, quais são os 2 últimos títulos? Nós temos o Amon-Re. Não é Amon-Ra, é Amon-Re, que lança aí até o final de outubro. E o Tikal, que lança também até o final de outubro. Os 2 títulos aí tá chegando ainda esse ano. Sim, tem outro título aqui que eu não cheguei a consultar o nome, que eu vi no vídeo do Mipomenix, que entrevistaram o Cristiano da Conclave. São os jogos Pocket. Tipo, é um jogo assim que cabe numa bolsinha, são 8 jogos, assim, que tamanho de um house, que você... Tipo são jogos a caixinha que... do Emboscada, que a Mandala Jogos trouxe. Não, mas é menor, cara, é tipo uma parada do tamanho de uma bala de house, assim, do pacotinho, cara, bem legal. Se eu pegar, eu vou deixar no post também, né? Pulando agora para Mandala, né? Cara, a Mandala, pra mim, o destaque dela foi com Fotossíntese, que é esse jogo maravilhoso e maravilhindo, e é um jogo com uma proposta de ser bem rápido, cara, com arte maravilhosa, com uma proposta de meio ambiente. Politicamente correto. Todo mundo jogou e falou assim que é um jogo muito mais que bonito, cara. Ele tem muito mais parte mecânica, eu não vi também muito, né? O Not Alone também é um outro jogo que a Mandala publicou, e o Dr. Eureka. Apesar de não tá dentro do nosso contexto aqui, a Mandala anunciou também aí algumas semanas atrás um jogo que eu tô muito de olho, que é o Podevin, né? Que é tipo uma releitura do Sapotagem, que eu também tô bastante interessado, porque eles passam no universo Sim. do Pulp. Jogo, MeepleBR, vamos lá. A MeepleBR tá trazendo pra gente Champions of Midgard, uhum. né? Baseado ali no nosso bom e velho universo de Thor e mitologia nórdica. É Raiders of the North Sea, eu também gosto muito desse nome. E o jogo é lindo. É muito bonito e, assim, ele aparenta ser mais um jogo de transação do que... De que combate em si, né? O lance dele de você ter bastante alocação de trabalhadores também, bem interessante. Isso. O que tem mais combate é o Champions of Midgard. Sim, esse ele daí tem mais. É briga com criaturas mitológicas. Até porque você rola os dados, né? É tipo um Age of Mythology de tabuleiros. Não, não é tão assim absurdo. Ele tem bastante coisa assim, meio euro, né? Meio boring. Não. Você que é Meritrash, vai lá. Meritrash. É, nós temos também o Clans of Caledonia, quase ele Macedônia. O Lorenzo, ele magnífico. Cara, esse Lorenzo, eu vi um vídeo do Secret Cabal, que é um dos podcasts que eu mais gosto, assim. E, cara, muito, muito interessante, né? E, por fim, a MeepleBR, em parceria com a Arcano Jogos, anunciou um jogo nacional chamado Triora, Cidade das Bruxas. Então, também, fica de olho aí que vai ser um jogo do Michel Alves. A New Order, esse aqui pro Snake. Heroes of Normandy e Shadows of Normandy. Segunda Guerra Snake, Mundial! Toca essa batom aí, por favor. Não, e esses jogos são interessantíssimos, cara. São jogos de 2014, 2015, respectivamente. E são uma pegada mais light, assim. Mas é muito legal a forma que você dispõe eles no tabuleiro. Geralmente, quando você pensa em board game e mistura isso com a Segunda Guerra Mundial, automaticamente você pensa que é um jogo altamente complexo. Um negócio difícil de movimentação de unidades, com milhões de regras complexas. Mas esse aqui, não. Não, ele até tem movimentação em grid, tem um rolagem de dado, mas as peças vistas por cima, assim, como se fossem unidades de um RTS, uhum. E você, cada um deles são tais quadrados assim, que se movimentam no grid, e também é muito legal, cara. Eles, tipo, simplificaram, em vez de pegar aquelas miniaturas expensivas, né, que você quer, mas que não pode pagar, você pode jogar com tiles, né? Exatamente. E a arte é muito fantástica, cara. E por fim, aqui, também, durante o evento Diversão Offline, a Retropunk anunciou o um jogo chamado In the Name of Odin. Outro jogo baseado na mitologia nórdica. E é um jogo que eu... Ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei feliz, porque é o tipo de jogo que eu tava montando. Você gostaria de fazer, né? Não, eu estava fazendo. É aí que tá. E quando eu comecei a olhar as peças, tudo, né? Uhum. Eu fiquei meio de cara, porque, tipo, É o meu jogo, cara. As semelhanças, né? Já abre o processo já, não, cara. Não, porque os caras começaram o Kickstarter há muito tempo atrás. Exatamente. Mas só que eu fiquei muito surpreso, cara, porque quando eu não tinha visto nada até semana passada, quando eu vi a respeito desse jogo. O que eu achei legal dele é que ele vem com... Assim, as miniaturas que vem com ele não são nada complexas, são miniaturas bem parecendo aqueles Army Men de plástico. Não, mas... não fala que é Army Men, eles são tão... Não. Eles parecem mais do Kemet, assim. É, mas assim, eu achei legal que na foto que tem de promovendo o jogo, elas estão dispostas no tabuleiro, elas parecem uma... Tipo uma falange, sabe? Bem legal, assim, o exército em forma e tal. Mas, assim, questão de conceitos do jogo que eu tava montando, até tem um arquivo do Drive ali que eu tava... Só vomitando minhas ideias ali, né? Aí eu fui comparando. Cara, tem muita coisa parecida. Tipo, é engraçado como pessoas diferentes têm ideias parecidas. Eu Sim, achei bacana. Tem até um estudo científico disso, né? Mas, em resumo, né, cara? Prepare sua carteira, porque esse ano, e ano que vem, né, cara? Muitos títulos aí. Fazendo um paralelo com o mundo dos videogames também. Uh-huh. Que também tá sendo um ano difícil, porque tá tendo muito lançamento, tá tendo muita coisa. E pra quem gosta dos dois, tá lascado. Esse ano entrar na hora na Steam, cara, tá sendo uma dor de cabeça sem precedentes, cara. Você tem que pensar, fazer uma tabela pra escolher o que você vai comprar, porque tá complicado. Quem quer ser nerd nesse ramo de jogos e jogos de tabuleiro tá lascado, cara. Escolheu o pior ano pra começar. Não, mas pior e melhor ano, né, cara? Porque a quantidade de títulos você pode selecionar, porque às vezes você tá numa situação onde você tem poucos títulos, você só vai poder jogar o que tem, né? E aqui você tem várias opções, né? E isso é bem interessante e é um bom passo pra mercado nacional. E isso mostra uma questão de maturidade, né? Em questão de mercado nacional, isso é ótimo. Uhum. A gente tá se dando muito bem, cara, porque pra quem já é fã desse tipo de mercado há bastante tempo, a gente tá vendo agora com a popularização, né, desse tipo de jogo, a gente tá se dando muito bem, porque tudo que a gente gosta tá virando BG, cara. Os board games estão subindo tanto, assim, tipo, em questão de popularidade, né, cara, que muitos outros, por exemplo, conteúdos que eu consumo acaba tendo isso, né? Mas vamos lá para as notícias do mundo e a gente volta já. Começando aqui a notícia do cenário internacional, a Plaid Hat anunciou um jogo chamado Stuffed Fables, que é um jogo cooperativo do mesmo criador do Mice Mystics, onde a gente vai controlar bichinhos de pelúcia tentando salvar nossos donos de um gênio do mal. Eu queria entender a mente desse cara, ele partiu de ratinho pra bichinhos de pelúcia, quero ver qual vai ser a próxima dele. É verdade, será que vai ser chinelas havaianas super poderosas? Não sei. Cara, as miniaturas. Chinelas havaianas super poderosas. Não sei de onde tirei isso, desculpa. Isso foi uma mistura de Havaiana de Pau com meninas super poderosas, né? Exatamente. Não, mas, cara, ponto muito mais que positivo pras miniaturas desse Stuffed Fables, cara. Que lindas, Sim, cara. Sim, muito bonita, né, cara? Até porque os jogos desse mesmo criador são jogos, digamos assim, que atendem um público que pode ser infanto-juvenil, né? Por conta da temática ser mais leve e mecânicas até mais tranquilas, né? Próximo título aqui foi qual, Snake? Catalytic Game Labs anunciou Master of Orion Conquest. Isso, é um jogo baseado numa franquia de videogame, né? A gente tá falando agora há pouco disso. É um jogo que usa a temática 4X e eu fiquei bem interessado porque a arte, eu achei a arte da capa bem videogame, assim, mas é bem interessante. Mas falando de videogame, tem bastante, tá tendo bastante conversão, né? A gente vê, por exemplo, o Bloodborne. Sim, o Dark Souls, semana passada, do card game, já teve o board game, né? Então, Uhum. Tem bastante coisa. A Cryptozoic anunciou o Ghostbusters Board Game 2, uma expansão standalone, é um jogo de 1 a 4 jogadores, que tá previsto já pra semana que vem, olha só. Na verdade, acho que já deve ter saído, mas já tinha sido lançado. Essa semana, exato. É, exatamente. Esse jogo já tinha a primeira versão, né, do Ghostbuster, né, que muita gente até curtiu. Não foi um jogo ultra hypado, mas é legal ver que teve um sucesso por uma segunda edição, né? Eu sou meio meh com Ghostbusters, então tô meio assim, de pé atrás com esse jogo. Também não sou, mas pra quem gosta, cara, é um prato cheio, não, né? Eu ia gostar se fosse Meatbusters. Também seria legal. Você correr na chuva com uma capa, né? Assim, próximo jogo anunciado foi pela editora Room 17, que anunciou um jogo chamado Museum Rush, que é um jogo de 2 a 4 jogadores, onde a gente vai controlar ladrões tentando roubar artigos e peças valiosas de um museu enquanto os guardas tentam te pegar. Um jogo de grid, você vai ter jogadores com habilidades diferenciadas, bem interessante, né? Bem interessante, até quando o jogo de tabuleiro te ensina a roubar. Isso aí é clássico aqui no Brasil, desde a época do Banco Imobiliário. Você roubava aquela notinha de R$500 e fingia que não era com você. É só assim pra aquele jogo maldito acabar, né, cara? Ai, Deus do céu. Aliás, sabe o que? Deixa só, antes de você falar da Blue Orange aqui, eu gostaria de propor uma ideia de podcast pro futuro. Igual a gente falou agora há pouco que o Batalha Naval Premium, sabe? Uhum. A gente podia fazer um podcast de brainstorm pra melhorar o banco imobiliário, imagina que louco. Pô, ia ficar uma parada maneira, cara. Eu vou deixar isso aí. Ia transformar o banco imobiliário em Wall 7 Street, em bolsa de valores de grãos de Chicago. Vamos ver. Mas continue, Snake. A Blue Orange confirmou o lançamento de dois títulos para ainda esse mês: Fotossíntesis e Fantastic Park. Fotossíntesis confirmada aqui pro Brasil. Uhum, que a gente falou já pela Mandala. A Renegade Studios anunciou o Clank in Space, que também vai chegar aqui no Brasil. Que vai ser ali o standalone, né? De 2 a 4 jogadores, previsto para ainda este ano. Quem tá trazendo é a Conclave, né? Exatamente. Agora com a Gen Con, que a gente rolou durante a semana passada, do dia 17 até o dia 20, teve muitas bombásticas lá, né? Notícias e tal. E uma notícia que teve aqui foi da Cominor Not, que anunciou vários títulos. Um deles foi o Kick-Ass Board Game, um jogo de miniaturas que deve ser bem interessante. O outro foi uma expansão chamada The Hunter's Nightmare pro jogo Bloodborne Card Game. Um jogo pra quem gosta das miniaturas, por exemplo, a miniatura e arte, por exemplo, do Blood Rage. Pode ver um jogo chamado Hate, né, no caso. Que é um jogo com temática pós-apocalíptica com arte do Adrian Smith, que é do Iron Maiden. E por fim, pra quem gosta de Arcadia Quest, Arcadia Quest Riders, onde você vai ter montarias. É sério, cara, a Arcadia Quest, escutando. Ele pegou a ideia do Zombicide, tá tomando uma proporção monstruosa já, cara. E é sucesso aclamado de público, né? Não, eu a primeira vez que eu joguei Arcadia Quest foi aí em Curitiba, acho que junto com o Rodite, tava os Abos e o Rodite. Eu gostei milhões de vezes mais que o Zombicide, cara. Eu comecei a ter preconceito do Zombicide agora, cara. O Zombicide Black Plague vale a pena. Esse eu não joguei. Vale a pena, porque daí ele te dá uma perspectiva melhor. Mas continuando aqui, a Plague Hatch também anunciou outro jogo. Starship Samurai, eu adorei o nome. Caraca. Desse É um jogo, eu não vi exatamente muitas informações, mas durante a Gen Con tinha umas miniaturas muito maneiras, né, cara? Diogo, você gosta de Terminator 2? Cara, eu não sou super fã de Terminator, mas quem não gosta de Terminator, né, cara? O Terminator 2 é o melhor filme, é um dos melhores filmes de ação ever, né, cara? É muito, muito maneiro. E ele não é um filme Sora que envelhece. E foi anunciado um jogo chamado T-2029, que é um jogo baseado nesse segundo filme. Então, se você quiser saber mais informações, link abaixo. A IDW anunciou Subrosa, não sei. O primeiro jogo da trilogia Daemon que irão lançar. Subrosa é um jogo de draft para 2 a 5 jogadores e tá previsto também ainda para este ano. Olha que da hora, né? Cara, parece uma caixa de fósforo. Desculpa falar, mas. Olha isso. Uma de fósforo não, tá mais pra caixa de tabaco ou de charuto. Também, verdade. Tá sabendo, hein? Calma aí, cara. A Restoration Games, a mesma empresa por trás das novas edições de Stop Thief e Downforce, anunciam na Gen Con uma nova versão de Fireball Island. Só pra acabar aqui a parte de anúncios internacionais, a Fantasy Flight, a gente já anunciou, né? E só pra gente complementar aqui, o jogo de miniaturas Star Wars Legion. Pode tocar Star Wars. Bom, o cenário digital também teve bastante anúncios por conta da Gen Con. Eu vou falar tudo rapidinho aqui, mas só pra vocês terem uma noção. Vai ser uma versão digital de Bottom of the Ninth, que é um jogo baseado em beisebol, que vai sair pra iOS e Android. Vai ter o link do trailer. A Steve Jackson, em parceria com a Aurok, sei lá como fala, digital, lançaram uma versão digital de Ogre no Steam. Então, o link vai estar abaixo. Vai rolar também uma versão digital do Lords of Waterdeep, que é um jogo maravilhoso, maravilhindo, que a gente tem aqui na nossa coleção, na biblioteca do Jogatina BG, pra Android, a versão iOS de 64-bits e Steam. E, por fim, no mercado digital, Asmodee anunciou as versões digitais de Scythe e Terraform Mars. Kickstarter, não vai ter nada essa semana, não teve muito destaque por conta da Gen Con, a galera não segurou nada, né? Tipo, vou lançar coisa no meio da Gen Con enquanto a galera tá hypada comprando o jogo, né? Solta tudo. Eles resolveram enfiar a faca de uma vez só do que ficar dando pontadinha, igual a exatamente. Mas a gente vai agora pro cantinho dos eventos. Começando com Além do Muro, a edição de número 40, que vai ocorrer no dia 26 de agosto, o próximo sábado, em Jundiaí, São Paulo. Também no mesmo dia vai ocorrer no Rio de Janeiro, a edição número 99 do Castelo das Peças. No dia 26 também também em São Paulo vai ocorrer a 27ª edição do Board Game São Paulo. A Lady Lúdica, que teve recentemente em São Paulo, vai voltar para o Rio de Janeiro e a sua quarta edição está marcada para o dia 2 de setembro. Na cidade, na capital mineira, Belo Horizonte, Belzonte, né, que o pessoal gosta Belzonte. De falar. Belzonte, Belizonte. Beijo pro Xande. Beijo pro Xande, que é de Uberaba, não é Belo Horizonte. Vai ocorrer a terceira edição do Y Board Game no dia 16 de setembro em Curitiba. Ah, isso! Em Curitiba vai ter um evento também no dia 23 e 24 de setembro, vai ter o World RPG Fest e nós do Jogatina vai estar lá cobrindo o evento e jogando com vocês. Encerramos mais uma edição do nosso podcast Notícias, um podcast gigantesco. Eu causo isso nas pessoas, desculpa. É por isso é uma traca, né? O apelido tem um precedente. Mas lembrando, se você souber de uma notícia, principalmente dessas notícias dos jogos anunciados durante o Diversão Offline, mande pra nós pra gente divulgar na próxima semana. Os eventos também, se você tem eventos na sua cidade, você tá organizando um evento, entre em contato com a gente no e-mail jogatinabg@gmail.com e editora, se você quiser divulgar com a gente divulga aqui no morde, não cobra nada e sempre tem um conteúdo pro nosso podcast aqui. No amor. Exatamente. Bom, a gente fica por aqui. Até a próxima edição. E até o próximo turno.